ouça o meu grito. Vem restaurar o que a vida me roubou, o que o mundo destruiu sem me avisar. Sem me avisar. Dá-me asas novamente pra voar ao seu encontro, reviver momentos lindos que passei com você. Dá-me asas novamente pra voar ao seu encontro, reviver momentos lindos que passei com você. Seu cavalo branco a conquistar, ele cura, liberta, abençoa a todo que crê. Seu cavalo branco.